Senhor, bom dia, o Xenero 6251. Ô, chama 251, muito bom dia, mantenha-me escuta e aguarda a cópia. Prepara da El Leda Brit. Torre, Whisky Juliette Echo na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, posição 05. Autorizado, Whisky Juliette Echo, reporte ao término. Reporte ao término, Whisky Juliette Echo. Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, saída da El, Leda, Krat. Em Krat, intercepta Upper Zulu 14, prossegue Gruff, Upper Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, Prive, Upper 58, Papa Charlie Lima. Aciona 5122 em transponder, 119.8 controle. Recife 251, alternando 3325, bom voo. Sem problemas, 251, 3325, manda um abração pra galera aí, tchau, tchau. Conversando, até mais. CT Papa Tchere Lima, 5122, eu transpondo, 198, eu controlo a voz, é o Oceanero 6251. Cotejamento correto, chama quando pronto pro push. Reportarei o 6251. Torre, Whisky Juliette Echo informando o término do reboque do Pátio 3 para o Pátio 1 na posição 05. Grátis, bom dia. Bom dia, Juliette Echo. responder 4, azul 4177. Azul 4177, bom dia. Antena, me escuta, aguarda a cópia. Prepara da El Leda Bidev. El Leda Bidev, grato. Está autorizado para Vitória, nível 360, decola da 10, saída da El, Leda Bidev. Em Bidev intercepta pelo Whisky 50 e prossegue até o destino. Aciona 5132 no transponder, 119.8 controle. Autorizado Vitória no 360, decola da 10, saída da EL, Leda Bidev, após interceptar por isso 50, transponder 5132, controle 198, azul 4177. Mas correto, chama para o push na parte 3, azul. Vamos chamar para o push na parte 3. O Salvador, pushback acionamento, chamar 6251. 6251, autorizado, pushback acionamento, chama táxi. 749 para Guarulhos, prepara da El Leno de Deve, aguarda a cópia. Só por gentileza, autonomia, Oxa? 6h30. Prossegue via Juliette Alfa, me chama pronto no ponto de espera. Juliette Alfa, me chama pronto no ponto de espera. Web 6749, cópia. Prossiga, 6749. Autorizado Guarulhos, 340 nível, decola da 10, da El, Leda de 10. Embideve intercepta pelo IC-50 e prossegue até o destino. Aciona 5134 no transponder, 119.8 controle. Guarulhos, 340 autorizado, decola da 10, com a direita, da El, Leda de 10, é o IC-50 até o destino, 5134 no transponder, 119.8, transponder ao 3, 6749. Autorizamento correto, chama pronto, pronto por puxa. Autorizando a linha área de colapso 10, o vento é de 0,80 graus com 7 nós.